burning inside of me. And its torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night. Night and day. Senhor dos Anéis passou por Porto Alegre dia 10, São Paulo 12, 13, Rio de Janeiro hoje. E vai amanhã, dia 16, a BH, Belo Horizonte. And its torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night. Night and day. Day and night. Night and day. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Ronca, ronca. Pack up all my cares and woe. Here I go, singing low. Bye, bye, Blackbird. Where somebody waits for me. Sugar is sweet, so is she. Bye, bye, understand me. Oh, what hard luck stories they all hand me. Make my bed and light the light. I'll arrive late tonight. Blackbird, bye bye. Pack up all my cares and woe. Here I go, singing low. So is she. Bye, bye, bye, bye, Blackbird. I said, no one here can love and understand me. Oh, what hard luck stories they all hand me. So make my bed and light the light. I'll arrive late tonight, Blackbird. Bye, bye. Você pode me ouvir? Edna, você está bem agora? Edna, você está bem agora? Edna, balance a cabeça se você estiver bem. I'm a fool to care. Aí ainda, O Senhor dos Anéis, seu primeiro disco solo lançado em 1970, titulado Sentimental Journey. Ringo Starr fotografado num pub, onde ele já deve ter enchido muito a caveirinha em Liverpool. Mas terça-feira passada, com Arthur Dapieve aqui no programa, nós comentamos a indecência que são os preços que estamos acostumados nos últimos tempos no Brasil. Então, inviabiliza a presença de muita gente que gosta do Ringo, que gostaria de estar em várias dessas apresentações do Ringo Starr no Brasil e de outros tantos, Eric Clapton, qualquer um, e que ainda virão outros tantos. E eu tirei o meu timinho de campo diante desses preços. E hoje, coincidentemente, tem o Eduardo Mota do Brasil. E, Alcir, tudo bem, Alcir? Tudo escorrendo bem, é, cara? É absolutamente genial isso aí. Isso aí já é, isso é a parte funda da piscina, assim. É isso aí. Aí Eduardo Mota me liga hoje dizendo: porra, querido, eu tô com ingresso sobrando pro Ringo, vamos? Eu falei, não, meu amigo, não há Ringo que me faça ir a um show dele e deixar o programa de alguma forma gravado, ou mandar algum emissário, trazer o Nandão para cá para fazer o programa junto com você, não há nenhum, hein, você, fazer o programa junto com você, não há nenhuma chance. Eu falei, Eduardo, muito obrigado pela sua gentileza, mais uma gentileza, mas nós temos um compromisso de sangue hoje, a partir das 10 horas da noite na UFM. Então, divirta-se, leve todos os discos para o Ringo Starr e sua banda autografar. O Ed Motta encheu um baú de LPs para a turma do Ringo e o próprio autografarem as pepitas. Vai ser um momento de muita emoção amanhã, quando eu encontrar com o Eduardo Motta do Brasil e seus disquinhos todos autografados. Olá, amigos, aqui é Edgar Escandurra e com muito orgulho estou no programa Ronca Ronca. Demais, só sonzeira, música boa, valeu. Escandurra nessa hora tá subindo pelas paredes com Ringo Starr. Boa noite, bem-vindo a mais edição. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Esse um que orienta desorientando do dia 15 de novembro de 2011. Estamos ao vivo até meia-noite. E aguardando a sua participação para subir junto com a pipa do Ronquinha pelo endereço roncaronca@oifm.com.br. Use e abuse. Vamos aproveitar o Senhor dos Anéis ao fundo para dar a nossa rota. Estamos, como sempre, para as cinco pontas da galáxia pelo site da OIFM, oifm.com.br, e para o seu rádio em frequência modulada, OIFM BH 94.1, OIFM Campinas 94.1, OIFM Porto Alegre 90.3, Recife 97.1, OIFM Ribeirão Preto 94.1, OIFM Rio de Janeiro 102.9, OIFM São Paulo 94.1. The nightingale tells his fairy tale of paradise where roses grew. Though I dream in vain, in my heart is espetacular, né, meu amigo? É brasa pura, cara. Ronca, ronca. Até parece que o sol aponta pra ela. É tanto brilho que eu grudo na janela. Eu sempre achei nosso astro rei sacana. Domingo é dia de ele se invocar. Ai, ai. Copacabana. Não tem filtro que desculpa quando o sol quer inflamação. Domingo é dia de queimar lá. Pois é, olha, água pra lá, água pra cá, mangueira aberta. Tudo bem que a calçada não tá lá essas coisas. Pô, não tá mesmo. Sujeira pra todo lado, sujeira é boia. Pode crer. Mas o Ministério do Meio Ambiente adverte. Olha lá o primeiro bombom de advertência. Vai. Bum! Mais dois. Bum, bum. O desperdício d'água, além de ser uma agressão à natureza, é muito deselegante e cafona. Extremamente cafona. As futuras gerações agradecem. Vai. Domingo é dia dele sacanear. Se excita, não tem filtro que resolva, irmão. E como seletor de frequência, chega aí, Benegão, chega e analise a situação. São 10 para as 5, dia de domingo. Parece que só uma ponta pra ela. Armadilha pra gringo é o que não falta aqui, amigo. Mas todo mundo para. Quando ela passa, quando ela passa, ela é carioca, ela é carinhosa, ela é sensacional. De quem avista, alegria sem igual. Na areia, na calçada, sobe a temperatura quando ela passa. Quando ela passa, quem se expõe a ela fica mais preto, fica camarão. Em questão de segundos, essa é a situação. E daí só resta chegar junto no refrão. Dia de domingo, parece que só uma ponta pra ela. Armadilha pra gringo, que não falta aqui, amigo. Se mexer, mas todo mundo vai. Vou repetir. 3, 2, 1. Alô, ouvintes do programa Ronca Ronca, Oi FM. Aqui é o Fred 04. E aí, porra, é foda que eu tô prestando atenção no trânsito aqui, pô. Pera aí. Ronca Ronca. É I'd like to rest my heavy head tonight on a bed of California stars. I'd like to lay my weary bones tonight on a bed of California stars. I love to feel your hand touching mine and tell me why I must keep working on. Yes, I'll give my life to lay my head tonight on a bed of California stars. I'd like to dream my troubles all away on a bed of California stars. Jump up on my star bed, making up a day underneath my California stars. They hang like grapes out vines that shine and warm the lover's glass like friendly wine. So I'd give this world just to dream a dream with you on our bed. Mariana, sou preto, cultiva e quando eu ouço ronca ronca, eu fico de cabeleira altíssima. Cabeleira altíssima! É de tirar o capitão, é de tirar o pica-pau do louco. Um abraço pra todo mundo! Cara, o meu sonho é falar ronca ronca como a Mariana, cara. Bota de novo aí, pelo amor de Deus, cara. Eu sou a Mariana, sou preto, cultiva e quando eu ouço ronca ronca, eu fico de cabeleira altíssima. Cabeleira altíssima! É de tirar o capitão. É de tirar o pica-pau do louco. Um abraço pra todo mundo! Pica-pau também queria falar igualzinho. Mas olha que interessante, Alcir. Nas últimas semanas a gente deu de cara com duas situações que não são muito comuns aqui no programa. Fazer o Ronca Ronca em véspera de feriado e fazer o Ronca Ronca no feriado. Isso não acontece frequentemente. Nas últimas semanas, desabou no nosso colo. E como da vez passada, que é mosca frita, muda completamente a relação com a nossa audiência. Porque o feriado e a véspera do feriado, ambos os dois quebram o hábito do ouvinte de rádio. O cara que está sempre acostumado com aquela vidinha, sabe que vai ouvir o programa às 10 horas, entram vários periféricos na vida do cidadão. Em muitas situações ele não consegue ouvir o programa. E do outro lado vem uma manada, no bom sentido, de ouvintes que podem ouvir o programa exatamente por ser feriado. Então, meu querido, minha querida, participe do programa, estamos ao vivo até meia-noite. Utilize o endereço roncaronca@oifm.com.br. O programa é seu. Por falar em feriado longo, muita gente chegando em suas malocas, em suas choupanas, depois do feriado. E aí, ao fundo, Billy Bragg e Wilco fazem uma trilha espetacular para quem está num buzum, para quem está a bordo de uma patinete, no carango, aquele Fiat Uno, aquele Gordini, hein? Aquele vento batendo nos cornos, aquela sensação de liberdade. California Stars, Billy Bragg e Wilco, musicando letrinhas, letrinhas de Woody Guthrie. Salvador não está conectada ao programa, porque nossa representante lá, Vanessa Lee, está em João Pessoa e diz que faz um calor intenso em João Pessoa. Mas em compensação não chove, como toda terça-feira chove em Salvador. Tá no lucro, Vanessa. Alcir, você que é motora, eu já abandonei essa vida de carro há muitos anos. Graças a Deus, não tenho nenhuma saudade, não sinto falta absolutamente de nada relacionado a carro. Essa não é uma boa música para você estar no carango? Opa! Chegando em casa, depois de um feriado longo. Show de bola, né? Uma manguaça ainda na... nas ideias. Vou falar em rádio, tem o nosso colega locutor aí, naquele teste que ele fez aqui para a UFM, e ele passou, né? A situação é essa, ele hoje está no ar na UFM. Tem a criança? Você ouviu? Isso. Buster Hammond in Maracanã. Isso aí. I can real world to you can. Eminem, singing on for the moments. UFM. Ronca, ronca. Quando o apito da fábrica de tecidos vem ferir os meus ouvidos, eu me lembro de você, mas você anda sem dúvida bem zangada ou está interessada em fingir que não me vê. Você que atende ao apito de uma chaminé de barro, por que não atende ao grito tão aflito da buzina do meu carro? Você no inverno sem meias vai para o trabalho, não faz fé com agasalho, nem no frio você crê. Mas você é mesmo artigo que não se imita quando a fábrica apita, faz reclame de você. Nos meus olhos você lê como sofro cruelmente, com ciúmes do gerente impertinente que dá ordens a você. Sou do sereno, poeta muito soturno, vou virar guarda noturno, e você sabe por quê.

Davi Oliveira Silas. Sim, tô sentindo o quê? De maneira que a traqueia levantou, da forma que houve um acidente comigo, quando eu havia 6 meses de néfto nascido, diz a história que eu caí do prédio, aí fui engessado, me colocaram naquelas parafernália, aquela do samurai Bruce Lincoln, foi, aquele Highlander, colocaram ele, eu fiquei com 2 anos naquela parafernália, e diz que... Eu quero saber agora, tá curado? O sopro curará, né? Então, como ele restituiu a vida, a Thalita, da febre, da... Tá curado ou não tá, meu? Mais ou menos, praticamente não, mas eu creio que... Só o pai. Vai com Deus, em nome de quem? Entendi nada, pessoal. Ronca, ronca. Já pensou grande parte de nossa audiência chegando em casa, chegando na maloca, vai sintonizar a UFM e dar de cara com esse nosso companheiro aí, que não entendeu nada? Mas essa também é uma das grandes práticas do Ronca Ronca, não entender absolutamente nada, não entender Paul Newman. Nossa homenagem a ele, né? Aí ao fundo ele, Elmore James. Rapaz, eu fico arrepiado, Alcir, você não acredita... Nesse meu lado eu motivado, mas eu fico arrepiado só em falar Elmore James. E nossa audiência, como sempre, completamente motivada. Túlio, Evilson, Rinaldo, Emiliano, Cláudio, Igor, a Bruna, Márcia W, Carol, Newton, Tatiana, Alexandre, Ricardo... Maria Augusta, meu amigo, gente, para Meirelles, e como eu disse, uma grande parte da manada conseguindo ouvir o programa hoje, graças ao feriado. Agora, olha o que a enciclopédia nos informa. Enciclopédia, para quem gosta de futebol, sobretudo aos botafoguenses, esses nossos queridos torcedor alvinegro carioca. O nome da criança, Newton Santos. Vou falar o nome da criança sem Elmo James. Newton Santos. Olha o que a enciclopédia diz. Salve Malval. Há poucas semanas estive em Lisboa, participando de um congresso sobre pesquisas urbanas, hospedado na Rua Palmira, no bairro de Anjos. Apresentei o Ronca Ronca para as meninas que me receberam, Paula Togni, Monique Montenegro e Verônica Silva. Pois bem, dia desses recebi a seguinte mensagem de uma delas, aspas, totalmente viciada em Ronca Ronca, ou seja, as meninas estão semanalmente de cabeleira altíssima nas ondas da internet. Peço a gentileza que você mande uma beijoca ao vivo para as meninas da Rua Palmira, por favor. Abraço cordial, a enciclopédia Newton Santos. Olha as meninas, Paula, Monique e Verônica. Mil beijos do Rio de Janeiro, de Recife, de Porto Alegre, de Campinas, de Ribeirão Preto, de Belo Horizonte, do Alcir. Beijo meu, do Dandão, de todo mundo. Vocês agora são as nossas representantes na Rua Palmira. Que tal, Alcir? Já passou por essa experiência radiofônica, cara? Uma audiência na Rua Palmira, audiência forte, 3, em Lisboa, meu amigo, tá bom? Obrigado, enciclopédia. Olha o exemplo carnal do que eu acabei de dizer. O Dante Vanderlei de Maceió, em Alagoas. Maurício, já escuto o programa há uns 3 meses, mas sempre no site. Devido ao feriado, estou escutando ao vivo pela primeira vez, pois sou professor e dou aula numa faculdade aqui em Maceió. Todas as noites. Grande abraço. Dante Vanderlei de Maceió. É isso aí, cara. Por falar na nossa audiência, graças a essas possibilidades tecnológicas espetaculares que a gente tão bem não usa, mas de vez em quando a gente utiliza, eu acabei de colocar no site do Ronca Ronca, roncaronca.com.br, o início de uma campanha que foi detonada hoje pelo fronte capixaba da torcida do Ronca Ronca na UFM. O fronte capixaba, que acompanha toda semana o programa, já estiveram na festa. Alguns deles vieram para a festa do Vasco, que eu sonorizei, quando nós nos conhecemos na realidade. Essa turma, cabeleira altíssima, mandou para mim hoje, pouco antes de eu vir para a rádio, o início dessa campanha que vocês vão ver lá no site, roncaronca.com.br, o que, que é. No site eu vou falar mais durante a semana e terça-feira que vem a gente vai voltar a esse assunto. Mas é uma coisa espetacular que nasceu da nossa audiência. É só entrar roncaronca.com.br e perceber a sutileza da história. Por falar em sutileza, UFM. Certamente todo mundo conhece o início dessa música, mas certamente pouquíssimos conhecem essa versão. Se você acha, vai entrar, Wish We're Here, já ouviu 800 milhões de vezes, não pense isso. Preste atenção no que vai acontecer aqui, meu irmão. Thank you. Olá, aqui é Rodrigo Amarante, do Los Hermanos. Eu estou falando aqui diretamente dos estúdios Ronca Ronca, do qual sou fã. Um abraço para vocês e para o Maurício Valadares. Vem de novo com o Rui, por favor. Vem cá. Olá, aqui é Rodrigo Amarante, do Los Hermanos. Eu estou falando aqui diretamente dos estúdios Ronca Ronca, do qual sou fã. Um abraço para vocês e para o Maurício Valadares. Muito obrigado, Rui. Eu dei uma adiantada enquanto o Rui falava para o terceiro minuto dessa versão de Wish You Were Here, na hora que o ultra mega espetacular violinista francês Stéphane Grappelli entra, uma versão até então inédita. Olha isso, meu amigo. Que situação, meu amigo. Stéphane Grappelli rasgando brasa de Porto Alegre e Recife. Mamãe. Essa é a nova edição do Wish You Were Here, clássico disco do Pink Floyd, que vem acompanhado de um outro CD, gravações ao vivo. E essa uma, essa sobra da gravação do disco com o Stéphane Grappelli, que muita gente falava que existia, que inclusive no disco original tem uma ponta do violino dele, eu não tenho ouvido para isso. E agora, finalmente, mais de 6 minutos com a presença dessa lenda. E a história é que o Grappelli estava no mesmo estúdio em Abbey Road, gravando o disco dele com outra lenda do violino, o russo Yehud Menuhin, e foram tomar um chá com a turma do Pink Floyd. E eles chamaram: vem cá, vocês dois bonitões, não querem participar aqui dessa gravação? Isso é 1975. 7475. O Yehud falou: essa musiquinha de vocês fraca não dá pra mim, não. Eu só toco com partitura. E é verdade. Só toca com partitura. Ele não improvisa. E o Grappelli, que gravou disco com Baden Powell, mostramos aqui, inclusive, recentemente, muito mais popular, muito mais conectado a esse tipo de aventura sonora, se prontificou a colocar o violino em Wish You Were Here. Vou colocar aqui a primeira faixa desse CD extra que vem do... Pode uma vinhetinha qualquer aí, o Alcir, por favor, cara, que eu tô muito motivado hoje, pelo amor de Deus. Alô, galera da Oi FM, aqui Gerson King Combo. Eu também estou no ronca-ronca desse maravilhoso Maurício Valadares, essa gente muito boa. Oi, FM. Olha como começa a história. Nosso ouvinte, que deve ser talvez pela primeira vez, a Aline, fala: boa noite, como tem acesso ao playlist do programa de hoje? Não tem, Aline, porque nem eu sei o que eu já toquei ou o que vou tocar. Mas amanhã em roncaronca.com.br você encontra a relação completa das músicas, e amanhã mesmo você encontra o áudio disponível para a sua felicidade. Assim como você encontra no site da UFM todos os arquivos em áudio dos programas da rádio. Olha isso aqui, meu amigo. Isso é ao vivo. 6 a novembro de 1974, no Empire Pool de Wembley. Equivale ao Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, no Mineirinho, o Gigantinho. Esses lugares de show e esporte que são acoplados a um estádio maior. O Empire Pool é ao lado de Wembley e muito show bacana já aconteceu lá, como por exemplo esse Pink Floyd, em novembro de 74. São mais de 20 minutos de Shine On You Crazy Diamond, a música que eles fizeram para o Syd Barrett. E com essa maravilha aqui ao fundo, gravada ao vivo, repito, em 1974. Alci, hoje mesmo é o aniversário do Flamengo, cara? 116 anos. Você, como listradinho, está confirmada essa informação? Confirmado. Então vamos dedicar a gigantesca torcida do Mengão, um pouco do Pink Floyd. Se não fosse o Flamengo, se não fosse o Corinthians, o Grêmio, o que seria da gente? O que seria de outros clubes? Então a gente deve muito a vocês. Parabéns. Outro momento de muita informação e emoção com Pink Floyd aqui ao vivo. O Bruno Medina, tecladista do Los Hermanos, informou hoje no blog dele, e a coisa está espalhada de uma forma muito linda, as apresentações que os Hermanos farão em abril, maio de 2012. Comemorando 15 anos de existência da banda. Los Hermanos começou em 1997. Então eles vão se juntar de novo e correr o Brasa em abril, maio do ano que vem. Algumas cidades já estão confirmadas, como Recife, Fortaleza, Belo Horizonte, Salvador, Brasília, São Paulo, Porto Alegre e Rio. Outras datas serão acopladas. As informações em relação aos locais, as datas corretas, chegarão ainda nos próximos dias. Facebook, Twitch, todas essas formas de comunicação estão por conta dessa notícia, que as pessoas estão completamente desorientadas por conta. Estão repetindo, Los Hermanos, de volta aos palcos em abril, maio de 2012, comemorando 15 anos de existência. Tem o Ruivo aí de novo? Que agora é Los Hermanos mesmo, né, cara? Javarão, né? Javarão, a Bolívia? Puta que pariu. Olá, aqui é Rodrigo Amarante, do Los Hermanos. Eu tô falando aqui diretamente dos estúdios Ronca Ronca, do qual sou fã. Um abraço para vocês e pro Maurício Valadares. Muito obrigado. E agora é mesmo, voltou a ser Los Hermanos. E aí, outra informação interessante. Todas essas datas já confirmadas, Recife, Fortaleza, todas essas cidades confirmadas, Recife, Fortaleza, Belo Horizonte, Salvador, Brasília, São Paulo, Porto Alegre e Rio, terão, fazendo caminha para a apresentação do Los Hermanos, o quê? Quem, ao ser? Quem, Moval? O Ronca Ronca. Opa! O Ronca Ronca vai sonorizar as apresentações do Los Hermanos em todas essas cidades e outras que chegarem. Antes, durante ou depois. Certamente estaremos num coipo a coipo frenético com nossas audiências de Fortaleza, de Belo Horizonte, de Salvador, de Brasília, de São Paulo, de Porto Alegre, de Recife. Certamente camisetas especiais pela turnê do Los Hermanos com o Ronca Ronca serão feitas e distribuídas. Manja? Beleza. Tá bom? Vamos dar uma subidinha, Bolívia? Opa, vamos lá. Alô, alô, nação ronqueira. Eu, Rogério Skylab, toda terça-feira, sempre de cueca e olhando pro teto, também ouço o Ronca Ronca. Ronca Ronca, a tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na Oi FM. Olá, aqui é Fábio Massari, eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares, só na Oi FM. Esse CD extra do Wish You Were Here tem três músicas gravadas no Wembley Empire Pool em 1974. Shine On You, Crazy Diamond. Aqui essa aqui é o fundo. Cara, o som é inacreditável. E a terceira, You've Got To Be Crazy. Tem uma sobra de gravação. Uma sobra de gravação não, uma versão diferente de Have A Cigar. Você saiu de trás da moita nesse exato instante, participe do programa ao vivo até meia-noite e a gente depende da sua participação. Nossa audiência está completamente desorientex, subindo pelas paredes, meu amigo. E a Aline, que pediu a relação das músicas, ela diz o seguinte: olá Maurício, obrigada. Na verdade já estava me adiantando, mas imaginei mesmo que tu colocasse no ar depois. É a primeira vez que eu ouço o programa. Estou adorando, a sequência de músicas está sensacional, virei fã. Parabéns. Aline, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, PS, dale Grêmio. Dale mesmo, Aline. Falando na nossa audiência e falar no Grêmio, a Silvia Letícia, nossa fã de primeiríssima geração, também gaúcha, também de Porto Alegre, mas não torcedora do Grêmio, e sim torcedora do Internacional, ela enviou um e-mail essa semana pedindo para que a gente tocasse aqui o novo compacto do Everything But The Girl. Eles regravaram uma música do grupo The XX. Esse compacto ainda não chegou para a gente, mas me deu uma saudade louca. Tracy Thorn. I don't want excuses. I don't want your smiles. I don't want to feel like we're apart a thousand miles. And I don't want your attitude. I don't want your things. But I don't want a phone that never rings. that's what I thought before today. My heart is that much harder now, and I thought that it would stay that way before today. Deixa eu botar assim, um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem, que eu sou honesto, hein? Ronca, ronca. John White was an albino. That was the best thing one noticed about him. Playing bottleneck guitar in the trains traveling between the cities of what was then Rhodesia. The journey often lasted for 2 days because railway electrification had not yet been realized. My contemporaries and I remember him not so much for his music, but for what was very good. But for his spiritual and physical conditions. Passengers in John's fortnight train. A potentially pleasant, scenic journey was often encountered with depressed, bowed in back to the sympathetic music. Now it's different times. Thank you. kutomba muno. Zvaita sei ko mwanangu? Tiri vatatuka. Ini baba wako 1, amai vako 2 neweka wechitatu. Na baba mudiki Francis. Ah. Honka, honka. Yeah, ronko ronko family everywhere. This is that Afrobeat heavyweight, Sean Kuti, and I'm saying what's up. Keep listening, man. Africa. Uhum. E aqui ao fundo um compacto espetacular, Picture Disc do Orange Juice. Nós ouvimos o lado B, a doideirinha. Nós mostramos o lado B de um clássico do Orange Juice, Flash of My Flash. Com Edwin Collins e seus Blue Caps ao fundo, vamos informar que Tony Platão e banda e seus Blue Caps, nosso colega aqui da UFM, no Rock Bola Tricolor Frenético, estará no SESI de Jacarepaguá dia 18 e dia 19, sábado, no Teatro Municipal de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Tony Platão, 18 em Jacarepaguá e 19 em Friburgo. Tem ele aí, Tony Platão? Oi, aqui é Tony Platão. Oi. Eu também tô ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares, o mito. Mito é Dedé, rapaz. Mas por falar em aniversário, amanhã, só pra velhinha, outro colega nosso. Então é melhor voltar à fita, né? Por falar em nossos colegas de trabalho, ao ser quem só pra velhinha amanhã, é Silvio Calmon, o mito da UFM de São Paulo. Amanhã, Calmon soprando velhinha. E entre as muitas afinidades que nós depuramos ao longo desses 2 anos, mais ou menos, em que estamos together, o Orange Juice talvez seja musicalmente onde nós melhor nos entendemos, porque eu apresentei o Orange Juice ao Silvio, ele adorou, colocou na programação da rádio, a UFM São Paulo toca Orange Juice. Edwin Collins, em Glasgow, na Escócia, certamente não sabe disso, mas precisa ser informado. E para o Calmon, a música que fez a cabeça dele foi Rip It Up, um clássico do Orange Juice que pertence ao primeiro disco da banda. E eu vou dedicar para o Silvio Calmon a versão do 12 polegadas de Rip It Up. Ronca, ronca. UFM. Standing sultry in the rain. If I Maurício Valadares. Aqui quem tá falando é teu parceiro Marcelo D2. Tamo junto, hein, compadre. Já é. Espetacular, né, rapaz? Ainda bem que o espaço entre uma música e a seguinte foi muito rápido, né? Porque não deu nem pra sentir o... Olha aqui, ó. Olha o que diz a nossa engenheira agrônoma, Margarete. Maurício, o programa está ótimo. Explica como vamos ter essa nova camisa 300. Vai ser no show do Los Hermanos? Que músicas incríveis hoje. Estou ligado a braços ronqueiros. Não, a camisa Ronca 300 será distribuída na nossa efeméride de final de ano. Espero, terça-feira que vem, passar a bula completa para a camisa Ronca 300, que também está no site do Ronca Ronca. Aliás, ali eu recomendo que as pessoas entrem no cadastro, façam os devidos preenchimentos, porque a traquinagem com a camisa vai passar obrigatoriamente pelos cadastrados no site. Manjo? Então, uma coisa é a camiseta Ronca 300, para quem saiu de trás da moita nesse instante. Agora em dezembro, o Ronca Ronca completa 300 edições na Oi FM. Então, a cabeleira vai subir muito para a gente comemorar essa marca, esse alcance do Ronca Ronca, 300 programas. Se você multiplicar por 2, são 600 horas, mas não são 600 horas, são mais que 600 horas, porque em algumas edições a gente passou das 2 horas. E aí agora eu aproveito, já que eu falei isso, para passar mais um detalhe dessa comemoração dos 300 programas aqui na UFM. No dia exato, nós vamos ter uma edição com... Vou tirar o som, tá? No dia exato da marca 300 programas, nós teremos uma edição do programa ao vivo com... 300 minutos. 300 minutos são 5 horas de programa, maluco. Nós vamos fazer ao vivo aqui desse estúdio. Tá preparado, Alcia? O bagulho é doido. O bagulho vai ser doido, cara. De 8 da noite a 1 da madruga. 300 minutos, 5 horas de ronca-ronca. Pra gente estremecer o brasa. Muitas visitas, algumas já estão confirmadas. Enfim, bagulho doido mesmo. Agora a camiseta. Toda a série será distribuída nessa comemoração que eu pretendo terça-feira que vem passar a bula aqui. O negócio do Los Hermanos é abrir o maio, com Ronca Ronca sonorizando as datas pelo Brasa. E certamente nós teremos uma camiseta especial para essa junção, mais uma junção, como um cidadão aqui acabou de dizer. Tem uma vinhetinha aí, Alcir, por favor? Aqui quem fala é o João Barone dos Paralamas. Ronca Ronca é uma entidade, rapaz. Tá pensando aqui. Ronca Ronca é um referencial dos melhores, né? Da música no rádio. Então é isso, Ronca Ronca forever. O Paulo de Ribeirão Preto aqui, mais feliz que pinto no lixo, dizendo que certamente estará no show do Los Hermanos. Diz ele, Maurício, fico muito feliz na expectativa do Jumboteco, mas os Hermanitos aterrissaram aqui em Ribeirão Preto. Estive no show do Radiohead, fantástica parceria. Costumo ver o programa via web, também trabalho via web durante o trabalho, porém hoje estou trabalhando neste momento e aproveitando para ouvir ao vivo, bem melhor, é verdade. Vai rolar um Sonic Youth, rapaz, acho que não vai, sabia? Cara, que espetáculo a participação do Sonic Youth ontem no SWU, meu amigo. Pode ter sido a última apresentação do Sonic Youth. Sinistro, cara. Lembrando, falaram a nossa audiência, que o Front Capixaba mandou o início de uma campanha que o Ronca Ronca vai apoiar. Está no site roncaronca.com.br. Está lá o primeiro passo da Trozoba. Ronca Ronca UFM.

florestas, mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras, aqui, por exemplo, tem... Voltamos em seguida com o esporte. É. Aí ao fundo, um dos melhores discos da música brasileira, de 2011. O amor vai encontrar. Disco do Gui Amabis, que esteve aqui já há bastante tempo, mostrando a íntegra, praticamente, desse álbum, intitulado Memórias Luso-Africanas. E o Gui Amabis estará com seus Blue Caps no Rio de Janeiro, no Sesc, hoje. A apresentação, a informação está no site do Ronca Ronca. Primeira apresentação foi hoje, terça-feira, e amanhã Gui Amabis e seus Blue Caps voltam ao Sesc de Copacabana, dia 16 de novembro, às 21 horas. Participações de Tulipa Ruiz, que nós ouvimos ainda agora, o Criolo e Lucas Santana. O espaço Sesc fica na rua Domingos Ferreira, em Copacabana. Quiseres me ver e alguma coisa atrapalhar, você vai perceber que a verdade nua e crua vai fazer alguém chorar. O teu amor. Da vontade de gritar, de saudade, de alegria. Agora olha só, informação em segundo lugar é o lema do Rock Bola. E o nosso é formação em primeiro lugar, vamos dizer. E o Vaguinho, nosso colega do Rock Bola, acaba de enviar o blog Primeira Mão, Bastidores da Informação, por Thiago Lavinas, Globoesporte.com. Briga entre rubro-negros na festa. Arregalou o zoio, né, maluco? Hein, o senhor? Não terminou bem a festa show que aconteceu nesta segunda-feira na Fundição Progressa pela comemoração do aniversário de 116 anos do Flamengo. Já na madrugada dessa terça, integrantes da Urubuzada e torcida jovem protagonizaram uma briga na casa de shows. Chega, né? From head to toe. Honka, honka. I'm still hooing on for night. Ku Klux Klan. Waterloo. I was waiting for the good summer, but back again for holla and that bar. Ku Klux Klan, now let me go now. Ku Klux Klan, they say one nigger, the less, the better, the show. Stash your black skin on, take your blow. That's why they hide behind the hoods and cloaks. They wear a holler and a ball. Ku Klux Klan, now let me go now. The Ku Klux Klan, oh no, oh no. Ku Klux Klan, the Ku, the Ku Klux Klan. Ku Klux Klan, the Stamp of Black Man, yeah. The Ku, Rick Blitz killing the Ku Klux Klan. Man, the Ku, mixed country man. The Ku Klux Klan, no. Ronca, ronca! As árvores somos nós, nós. As árvores somos nós. As árvores? As árvores somos. Somos nós. Ronca, ronca! Oi, the sky's in violence from head to toe. A holler and a ball, and I'm still hooing on for night. Ku Klux Klan. Disguised in violence from head to toe. Disguised in violence from head to toe. Disguised in violence from head to toe. A holler and a ball, and I'm still hooing on for night. Ku Klux Klan. Caramba, parece que a gente fez de propósito falar da violência da torcida do Flamengo na festa de aniversário do clube e tocar o Steel Pulse. Talvez uma das músicas que relatem a maior violência possível que existe, Ku Klux Klan. Recentemente eu mostrei esse disco com Police, Driven to Tears. É um vinil duplo. Eu, quando vim para a rádio, ainda procurei na internet para saber se ele existia em CD. Durante muito tempo esse disco não... você não encontrava o CD dele, como continua não encontrando. Mas ele teve uma edição muito curta em CD e custa uma grana. O CD desse álbum que tem na internet custa papo de 100 libras, 70 libras, mais um envio, não sei o quê, vai pagar 80 libras por esse CD. Mas esse aqui é o vinil, com um monte de gente bacana que estava em evidência ali na virada dos 70 para os 80, como Police, Wall of Voodoo, Ty Wilcox, Orchestra Maneuvers in the Dark, Oig Bong, XTC, The Members, Go Go's, Klaus Nomi, Jules Holland, nosso queridíssimo Jules Holland hoje na televisão, Steel Pulse aqui ao fundo, Devil, Echo and the Bunnymen, The Puppet, The Au Pair, Cramps, John Jett, Peru Boo, Gary Newman, Flashstones, Gang of Four, John Ottaway, 999, X Magazine. Enfim, um disco espetacular. Esse Steel Pulse é gravado em 1980 no Rainbow, que virou Igreja do Bispo Macedo. Gravado ao vivo no Rainbow Theatre, Londres, em setembro, 18 de setembro de 1980. Steel Pulse. holler and the ball. Ku Klux Klan. Now let me go now. Ku Klux Klan. Let's say one nigga. Então, lembrando para quem saiu de trás da moita que o Front Capixaba começou hoje no site do Ronca Ronca, uma campanha espetacular. Passe lá, roncaronca.com.br. Veja lá também a camiseta Ronca 300, que vamos comemorar as 300 edições do programa agora em dezembro, mês que vem. Faça seu cadastro no site, porque a camiseta vai passar por ali também. E como aqui quem manda é nossa audiência, recentemente pediram Night in Tunisia e pediram Dizzy Gillespie. Então são os dois. Ronca, ronca. Thank you. gente! Todo mundo no Ronca Ronca do Maurício. Partiu da vila. Tô ligado. Espero que esteja, né? Aí o fundo do Dizzy Gillespie com Night in Tunisia. Com essa maravilha ao fundo, vamos lembrar a segunda edição do Oi FM Música, na Fundição Progresso, dia 3 de dezembro, com Marcelo D2 e seus Blue Caps. Segunda edição do Oi FM Música, na Fundição Progresso. A primeira edição aconteceu em agosto com Lenine. Saiu gente pelo ladrão da fundição, manja. Tem o Marcelão aí? Essa derrapada aí, essa sonoplastia, um espetáculo, né, cara? Quem fez isso, hein? Vai, vai. Maurício Valadares. Aqui quem tá falando é teu parceiro Marcelo D2. Tamo junto, hein, compadre? Já é. Ao ser quantos minutos para acabar o milho, acabar a pipoca? Apenas 4 minutos. É mesmo, cara. Tem um ouvinte nosso aqui que nas últimas semanas tem pedido para a gente contar mais uma vez por que a gente fala da Bolívia quando vai para o intervalo. Bonitão, terça-feira que vem a gente explica mais uma vez essa trozabinha, tá? Lembrando também que o Ronca Ronca vai sonorizar a temporada do Los Hermanos, que vai cortar o Brasa em abril, maio de 2012. E o André Luiz, nosso ouvinte de Caxias, ele pede Running on the Spot, um dos muitos clássicos do Jam. André, pra você, especial, hein? Muito especial, cara. I was hoping for some real progress, but it seems we have lost the power. Any tiny step of advancement is like a raindrop falling into the ocean. We're running on the spot, always have and always will. Just the next generation of emotionally crippled. Just running on the spot. Though we keep piling up the building blocks, the structure never seems to get any higher. Because we keep kicking out the foundations and stand useless while our lives fall down. I believe in life and I believe in love, but the world in which I live in keeps trying to prove me wrong. We're just running on the spot. Out in the pastures that we call society, you can't see farther than the bottom of your glass. Only young but easily shocked, you get all violent when the boat gets rocked. We're just running on the spot. We're just running on the spot. We're just running on the spot. Out in the pastures we call society, you can't see further than the bottom of your glass. Only young but easily shocked, you get all violent when the boat gets rocked. Intelligence should be our first weapon, and stop reveling in rejection. Follow yourselves, not some aging drain brain, who's quite content to go on feeding your garbage. Running on the spot, always have and always will. We're just the next generation of emotionally crippled. Violence from head to toe. A holler and a ball, and I'm still hooing on for night. Ku Klux Klan. Acabou o milho, acabou a pipoca. Obrigado a quem participou do programa de hoje. A todos mesmo. E mais ainda, a quem não conseguiu participar do Ronca Ronca. Um abraço para meu ouvinte e amigo Felipe de São Paulo, sempre ligado há muito tempo no Ronquinho. Terça-feira a gente volta, não deixe de participar durante a semana, fazendo sua crítica, consertando as nossas batatadas. Juca, um beijo, bye bye, beijinhos, tchau. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca. Oi FM, livre. Ronca Ronca. Oferecimento Bibi Sucos.